sofrimento em meu ser que eu nunca esqueci. Foi quando os meus braços levantei e a Cristo aceitei. Tudo que existia em minha mente se desfez, mas foi porque aos braços de Cristo eu me agarrei. Reconheci todos os meus erros e aos pés de Cristo fui, me ajoelhei, pedi perdão para ser perdoada. Mas as lutas existir. Hoje vivo alegre e satisfeita, não tenho arrependimento. Vejo Cristo hoje em minha vida e vejo luz em meu viver. Pois do mundo de onde vim, onde passei, só de horrores existia. Vejo Cristo hoje em minha vida. Isto é promessa e dívida. Isto é promessa e dívida. Reconheci todos os meus erros e aos pés de Cristo fui, me ajoelhei, pedi perdão para ser perdoada.